do rei vai dizer: filho meu, filho das minhas entranhas, o que te direi, filho meu? Aí ele diz, ela diz: filho meu, não deis às mulheres a tua força. Porque sem dar, a gente já disputa. Se der, irmão, a gente suga de canudinho, não deixa nada. Do que se queixa o homem? O homem aqui não é um macho, não. Não está apontando para a sexualidade, mas está apontando para a humanidade. Se eu fosse traduzir, seria: do que se queixa o ser humano? Das suas próprias concupiscências, das suas escolhas. Mas Camila, o que você está dizendo? Vou aproveitar que estou numa maioria de mulheres para dizer que muitas vezes a reclamação que a mulher traz de casa é a brecha que ela mesma deixou aberta. Como, por exemplo, a falta de nível, de marital, que muitas vezes a gente deixa de suprir dentro de casa, né? Que é conseguir se colocar em alguns lugares que você acha que te diminui, aí você deixa de fazer. E eu sempre digo isso: se não houver preferência, você abrirá concorrência. Ai, mano, rapaz, o clima de feminismo do século XXI está tão grande que a gente sente a dificuldade de falar isso até dentro das igrejas. E tem gente por aí querendo carregar a bandeira. Ai, irmã Camila, eu sou cristã e sou feminista. Não é não, irmão. Isso é igual a ideologia de gênero. Não tem como. São princípios que se chocam. Ou você é feminista ou você é cristã. A não ser que você não conheça a doutrina do feminismo. Aí você está falando ignorância, eu vou te perdoar. Agora, se você conhece a doutrina do feminismo, do ativismo feminismo, para ser mais exata, do ativismo feminismo, né? Aí não tem como. Você paga uma dívida de 10 com uma nota de 5? Paga? É a mesma coisa, você achar que pode casar coisas que não se coadunam, né? Essa camisa mesmo, Virtuosa de Azer, foi uma camisa de uma guerra pessoal minha. Eu acabei tendo que criar uma devocional diante do Senhor, porque não adiantava eu ganhar o mundo e não conseguir ser na minha casa aquilo que eu era para as pessoas, porque eu sempre servi, sempre servi, sempre servi. 12 anos vivendo integralmente para o serviço da igreja local. E aí depois, vivendo a itinerância e sempre servindo, servindo, servindo. Então quando chegava em casa, eu não queria servir mais nada nem ninguém. Você quer ser servido, trabalha o dia inteiro, o estresse fica para dentro da tua casa, mas é lá que você prova que você é coerente com o que você diz do lado de fora. Normalmente a sua família é a única que tem o poder de te proteger de se tornar um hipócrita. Normalmente. Por que as pessoas não botam a família no grupo de amigos do WhatsApp? Não bota, é o grupo só da família. Aí o pai conhece um amigo em comum a você: posso entrar naquele teu grupo, filho? Não pode não, pai. Né? Porque lá a pessoa sabe quem você é de verdade. Então, lá em casa só tinha mulher, a gente tinha que fazer tudo sozinho, bater laje, botar portão, trocar resistência, mexer no relógio, levantar cerca, capinar quintal, essas coisas todas. Então, quando eu casei, eu vim como? Com aquela independência, né? Já trabalhando, já fazendo as coisas, já pai, pai. E homem, meu irmão, homem tem o tempo dele, ele não pode sentir que o pedido é pedido. Se ele perceber... É pedido, mas ele acha que... Você diz assim: bem, pega aquele copinho ali para mim, por favor. Aí ele diz assim: vou pegar. Mas vai pegar no tempo dele. Né? Vai pegar no tempo dele. Só que mulher não é assim. Mulher é papum. Aí ele já estava quase indo pegar, só que ela fala de novo: Ô, pega lá para mim. Aí agora ele vai ter que deixar esquecer de novo, porque é para deixar claro que tu não manda nele. Eles têm essas coisas estranhas. É um pedido, mas para não pensar... Aí renovou a concessão de novo. Então é mais 30 minutos. Aí quando ele já está quase indo para pegar, vem ela como já do quarto, enrolada na toalha: não precisa não. Já peguei. Porque se eu não fizer, ninguém faz nessa casa. Porque quando acontecer... E para daqui, para de lá, e pererê, pão duro, porque tua mãe era assim também. Já misturou. Né? Aí a gente vai sugando a força do camarada, sugando a força do camarada. A casa é de um ou dos dois? De um ou dos dois? Mas se deixar, a gente manda em tudo. Já cheguei em casa de casal, que a casa era toda rosa. Tu acha que o homem queria mesmo que a casa fosse toda rosa? Não queria não. Mas já sugou, sugou. Já sugou. Os dois vão comprar os móveis juntos. É natural que os dois emitam uma opinião, né? Ah, eu quero esse aqui. Ela diz: não, nós vamos levar aquele ali. Ela bota uma roupa bonita e pergunta pra ele: e aí, você acha que eu tô bem? Eu não gostei dessa roupa não, você não sabe de nada. E sai com a roupa. Vai escutando aí. Depois ela tá bonita, o cara não fala nada. Depois ela quer que alguma coisa seja feita da casa e o camarada não faz nada. No final, ela está envolvida com ativismo, tendo que cumprir tudo ao mesmo tempo, porque não conseguiu dar tempo para o cara ser forjado, para o cara ser talhado. Porque o que falta dentro de casa, o casamento tem poder de talhar. Né? E aí depois vem reclamar. Ah, meu marido é assim, meu marido é fraco, é frouxo. Se você perceber, você vai sugando a força do cara. As meninas já fazem isso logo no início do namoro. Já vai abrindo porta. É tanto ativismo feminista. Ai, porque eu não aceito pagar minha conta. Pois eu aceito. Deixa pagar a conta sim. Ai, eu não gosto disso. É tudo igual para os dois. Vai, bobona, vai. Vai. Sentou no carro, aí depois que é cavalheirismo. Já vai saindo, abrindo a porta do carro. Aí, irmã Camila, mas ele é um cavalo, ensina ele a ser um cavaleiro. Fica dentro do carro. Ele vai sair, vai, uma hora ele vai perceber que entrou sozinho. Aí ele volta, volta. Que foi? Aí olha do vidro. E você faz aquela cara de, né? A língua está coçando para dizer, seu miserável. Mas você fica ali no Senhor. O camarada vem. Ele vai abrir a porta, não é para você sair. Ele vai abrir a porta para perguntar. Houve alguma... Aí você sai, sem falar nada. Ele vai entender que você queria que a porta fosse aberta. De uma outra vez, nem que seja para não atrasar ele, ele já sai e abre a porta. Não deis às mulheres. Porque se deixar, a gente suga. A palavra de Deus diz que a força está... como cabeça, mas o governo está com a mulher. É, ele é o cabeça da casa e ele é o governo. Se eu fosse traduzir isso para miúdo, seria mais ou menos assim. Ele provê o feijão, mas se ela não cozinhar, não tem janta. Tipo isso. Então tem que casar as coisas. A camisa virtuosa é uma camisa de propósito. Toda vez que você olhar, você vai lembrar que você precisa ser a mulher de Provérbios 31. Aquela que o texto diz, lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O coração do seu marido confia nela. Ela não fala bem dela, ela é louvada pelas portas. As pessoas sabem quem ela é, tá bom? Pode ser do fogo do manto. Se não obedecer aos princípios básicos da palavra de Deus, o manto não vai se revelar, o rolo não vai desenrolar. Não é fácil, gente, mas vale a pena. Tem guerras travadas e são coisas em áreas mínimas, tá? Estou sentindo de Deus falar isso aqui para alguém. Não tem nada a ver com o material, nem a ver com a mensagem que eu vou pregar. Deus está falando isso para alguém. Tem guerras antigas, gigantes terríveis que te acompanham há anos. Você é boa de jejuar, você é boa de marchar, você é boa de adorar, mas não consegue fazer coisas pequenas dentro de casa. E elas são a chave. Tem guerras que você vai vencer com comportamento. Um comportamento, uma atitude. Ok? Ok? Amém. Apocalipse, capítulo de número 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Devem aqui, não é dúvida, tá? É obrigatoriedade. Vão acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Ao seu servo? Ao seu servo? O qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, como nós estamos fazendo agora. Bem-aventurado aquele que... Você é um bem-aventurado. Bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia. Você está fazendo isso agora. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então ele começa a escrever, dizendo assim: João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. O primogênito, irmãos, não é o último, foi o que inaugurou. Aleluia! Oh, aleluia! E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. E o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Se eu não estivesse lendo, eu já estava glorificando. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele seja a glória e o poder para todos sempre, amém. Vede, Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que já transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele, sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Eu, João, irmão vosso, companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos. Qual é o nome da ilha, gente? Vamos lá, qual é o nome da ilha, gente? Fala de novo, você tem que gravar. Qual é o nome da ilha, gente? Eu, João, irmão vosso, companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, estava preso na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então eu fui arrebatado. Oh, aleluia! Então eu fui arrebatado em espírito, diga comigo, arrancado em espírito. Diga, retirado em espírito. Diga comigo, movido. Você precisa falar, diga, movido em espírito. Diga, suspenso. Diga, suspendido em espírito. No dia do Senhor, e eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro. Aleluias. E envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos sete candeeiros, alguém semelhante ao Filho do Homem. Olha para quem está do teu lado e diz: parece gente. Aleluia. Semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz era como uma voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí sobre os meus pés como morto. Porém, ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Eu sou o que vivo. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas vivo estou para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são e as que depois desta hão de acontecer, e você diz: amém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Rebora surica machoria. Diga comigo de novo: Patmos. Diga novamente: Patmos. Pátimos significa mortal. Vamos lá, só para eu saber que você está comigo. Pátimos significa? Essa é a melhor expressão de tradução definida sobre Pátimos. Pátimos é uma ilhota. O que é uma ilhota? É uma ilha que, na verdade, não tem nem tamanho para ser uma ilha. Mas não pode chamar de qualquer coisa. É uma ilhota. Eu costumo dizer que Pátimos não é pequena. Pátimos é minúscula, de tão pequena que ela é. Pátimos tem... Você já viu a Ponte Rio-Niterói na televisão, nem que seja alguma vez? Alguém aqui já passou sobre ela alguma vez? Oh. São 13 quilômetros de extensão, 13 quilômetros de comprimento, vamos dizer assim. É exatamente o comprimento de Pátimos. Pátimos tem o tamanho da Ponte Rio-Niterói. Para uma ilha, isso é muito pequeno. De largura, 3 mil metros de largura. Ela é pequena, estreita, resumida. E para completar, você não pode contar muito com nada que seja arbustivo, com nada ligado a muita beleza na ilha de Pátimos, porque, na verdade, a ideia de Pátimos ser isolada foi a fim de que lá uma cadeia, né, uma prisão fosse construída, uma prisão de altos muros, uma prisão de muitas grades, uma prisão com setores de tortura, porque em Pátimos eram inseridos os piores criminosos da época, os mais perigosos. Quando tinha alguém muito perigoso, alguém sentenciado à morte, alguém sentenciado por Roma, esta pessoa era colocada em Pátimos. Então, um preso em Pátimos, ele é preso duas vezes. Ele é preso de fora para dentro, porque mesmo que ele saia, não pode sobreviver a nada tentando chegar em outro lugar. E é preso de dentro para fora e preso de fora para dentro. Porque ainda que ele pudesse dar um passeio, ver a luz do sol, tudo que ele poderia fazer era percorrer os muros de uma prisão, envolta por grades, que não tem absolutamente nada para lhe demonstrar, nada para lhe dar afago. E na condição de João, sobretudo, ele está num lugar onde mal a luz do sol pode alcançá-lo. Vez ou outra alguém lembra que essa pessoa precisa comer, vez ou outra essa pessoa é tratada com o mínimo de dignidade. Muitas vezes a vida de tal pessoa na ilha de Pátimos só é preservada a fim de que se consiga um depoimento. Ou seja, não se preserva a vida por uma questão de dignidade, preserva-se a vida para se conseguir o restante de informação que ainda se precisa, para conseguir fechar um depoimento, para conseguir achar algum terrorista, para conseguir achar algum grupo rebelado contra o sistema romano, contra o Sinédrio, ou qualquer coisa do tipo, contra Nero, contra o imperador, enfim. Pátimos, esse lugar não tem o nome de mortal à toa, não é uma coincidência. Quem vai para Pátimos já está sentenciado à morte. Quem vai para Pátimos já vai sabendo que não pode voltar. Quem vai para Pátimos já sabe que pegou perpétua. Pátimos é um caminho de ida que não tem volta. Mortal, vamos lá? Pátimos é? Pátimos é? É lá que João está preso. Agora você vê um lugar de grande periculosidade. E quem é João? João, o discípulo que nós o denominamos como o discípulo do amor. João, o discípulo que se autodenominou como o discípulo a que Jesus amava. Ele vai dizer o porquê que ele está preso. Não é porque ele traiu, não é porque ele matou, não é porque ele cometeu nenhum crime de sangue, não. Olha o que ele está dizendo. Eu, João, irmão vosso, companheiro convosco na aflição, testemunha de Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu fui afligido por amor de Jesus Cristo. Eu não estou aqui por motivo de vergonha, eu estou aqui por motivo de honra. Eu estou aqui porque honrei Jesus Cristo. Eu estou aqui porque edifiquei a igreja de Cristo. Eu estou aqui porque dei a base e os alicerces em Cristo. As cartas doutrinárias que a igreja precisava, que a igreja primitiva necessitava. Eu estou aqui porque ministrei o batismo do Espírito Santo com fogo. Eu estou aqui porque acreditei nos dons e nos frutos do Espírito. Eu estou aqui porque creio. Eu estou aqui porque creio. Um homem de fé, um homem de intenções, um homem cheio do Espírito Santo. Completa para mim, um homem cheio do... Aí você diz, como é que um homem desse vai parar numa cadeia dessa? É lá que ele vai parar, sabe por quê? Um homem cheio do Espírito Santo é um perigo para uma sociedade corrompida. Um homem cheio do Espírito Santo é um perigo para um sistema falido. Um homem cheio do Espírito Santo é um perigo para a corrupção. Um homem cheio do Espírito Santo é um perigo para governos e principados e potestades. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo é um perigo para a comunidade local, onde príncipes dominadores querem governar famílias naquele lugar. Dá uma olhada para quem está do teu lado e vê se ela é cheia do Espírito Santo. Dá uma olhada, vê se ela veio aqui com propósito ou veio aqui fazer uma social. Qual é a dela? Vê aí, qual é a dela? Pega na mão de alguém aí agora, vai, pega na mão, pega, descruza esse braço, pega na mão de alguém aí, diga para essa pessoa, não sei se você veio fazer uma social, não sei se você veio tirar uma selfie, mas você sentou do lado de alguém perigoso, perigosa. Eu sou cheia do Espírito Santo, você é cheia do Espírito Santo. Ninguém engana um homem cheio do Espírito Santo, ninguém engana uma mulher cheia do Espírito Santo. Mentira nenhuma fica de pé diante de alguém cheio do Espírito Santo. Olha para alguém e diz, você é um perigo. Você é um perigo. Por que que tem festinhas que não te convidam mais? Há um ambiente de desconforto quando você chega, porque a luz revela o que está nas trevas. Você já percebeu que a chama de uma vela não tem sombra? Faz então um teste. Rebarassuri calamanchuria. Você é cheio, você é cheia. João era um homem cheio do Espírito Santo. E um homem cheio do Espírito Santo é um perigo. Eu me lembro de Paulo chegando em uma cidade, em uma das suas viagens missionárias, e ele ora para dois homens que conhecem a Cristo, mas ainda não conhecem a doutrina do Espírito Santo. E aí ele diz assim, homens, tendes o batismo do Espírito Santo? E ele diz assim, nunca nem ouvimos falar sobre isso. Ele diz, então recebe primeiro que eu explico depois. Pá! Colocou a mão sobre ele e diz, recebei o Espírito Santo. E o texto diz que na hora eles foram cheios do Espírito Santo. E pulavam, e saltavam, e ficaram impactados do poder de Deus. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. E chegou numa cidade onde havia ali o templo da deusa Diana. Mais de 100 anos de história, mais de 100 anos de construção. Prostitutas cultuais, que na verdade são chamadas de sacerdotisas dentro daquela cultura. Isso que você vê hoje, acha que é novo, a luta pela liberalidade do ativismo. Veja bem, eu não estou falando dos homossexuais. Estou falando do ativismo LGBT, esse povo que faz essas coisas feias, que chuta a igreja, que queima templo, que faz tudo isso e depois rotula aqueles que eles feriram como religiosos, como preconceituosos. Enfim, há uma luta, por exemplo, dentro da Câmara, onde se levanta uma cultura que na verdade não é nova, é antiga. Essa cultura helenista, grega, onde tudo lhe era permitido, onde meninos de 12 anos tinham a sua virgindade deflorada de maneira abrutalhada pelos seus próprios mestres de ensino. Isso não acontece, ou não acontecia, apenas em mausoléus fechados, não. Acreditava-se que isso era o berço da filosofia, experimentar de tudo, saber de tudo, afinal, se te faz bem, que mal tem? Assinado o inferno. E transitam leis aonde queiram colocar, por exemplo, o pedófilo na conduta de um instrutor dentro da sociedade. E o que eu estou falando aqui não deveria ser espanto para ninguém, porque é nota pública. Você sabia que há uma PL em trânsito para que o pedófilo não seja considerado um criminoso que deva ser punido, mas alguém que pode instruir. Agora veja, ao mesmo tempo que enquanto consideramos como criminoso e alguém tenta o colocar na posição de um instrutor, também então acredita-se que ele não pode ser condenado por um crime, porque acredita-se que pode ser uma doença, assim como a diabetes. Então, se é uma doença, como é que presta para ser instrutor? Se é incoerência, se é uma incoerência. E naquela época, quando Paulo chega em Éfeso, é esse tipo de coisa que ele encontra. É prostituta cultual sendo chamada de sacerdotisa. Todo tipo de sodomia dentro da comunidade, dentro da região. As pessoas atemorizadas. Gente queimando, cozinhando os seus filhos livremente no ventre de Moloque, sobre a justificativa de cultura religiosa. Assassinato e assassinato em qualquer cultura. Qualquer cultura. Ele não disse: eu vim para que vocês sejam sacrificados. Ele disse: eu vim ser sacrificado para que vocês tenham vida. Para que vocês tenham vida. As pessoas às vezes querem colocar diante de nós deuses que nos ensinam a sacrificar gente, deuses que nos ensinam a sacrificar pessoas. Eu acho esses deuses muito fracos. Por quê? Porque eles pedem que nós sacrifiquemos. O meu Deus disse: eu vou me sacrificar para que vocês tenham vida. Oh Deus, alivia o compressor para mim só um pouquinho, filhão. Aleluia. Chega ele numa cultura centenária, o templo da deusa Diana fazendo sucesso, a economia da cidade girando em volta da idolatria. O camarada chega lá com cinco dias, gente, e você aí está dizendo que não tem tempo. Maravilha. Cinco dias, causa um reboliço na cidade. Começa a pregar, vem aquele alvoroço, e daqui a pouco o pessoal que vive da cultura e da economia, da idolatria, de vender os artífices para que sejam adorados, as ofertas para que sejam sacrificadas, vão se reunir agora numa arquibancada, como se fosse um anfiteatro grego, e ali tentam saber o que vão fazer com Paulo. E alguém lhe dá escape e lhe retiram dali, porque não era hora ainda dele ser levado preso. E a notícia que sai depois disso é: cuidado com eles. Por quê? Porque com 5 dias ele abalou uma cultura de mais de 100 anos. Olha de novo para ele e diz: tu é perigosa. Mas não é essa periculosidade. Não é periculosidade para os nobres, não é periculosidade para os gentios, não é periculosidade para a sociedade, não é, não. Você é perigoso para um sistema que jaz na mão do maligno. Oh. E a palavra que se corre depois desses dias é: cuidado com eles. E olha o que diziam acerca dos cristãos. Cuidado com eles. Cuidado. Por quê? Esses que alvoroçam o mundo inteiro. Ah, não. Meu Deus do céu. Será que eu estou falando de você ou eu falei de outra coisa aqui? Esses que alvoroçam o mundo inteiro. O Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer: eu tenho graça, eu tenho virtude, eu tenho poder para te encher, para você alvoroçar muito mais do que a sua casa, para você alvoroçar muito mais do que seu apartamento, para você alvoroçar a tua cidade, para você, levanta a mão, eu estou sentindo graça de Deus de profetizar, em nome de Jesus, receba força para promover ordem no meio do caos, paz em meio à guerra, receba autoridade para quebrar culturas antigas que não glorificam a Deus. Receba poder, receba poder. Não é você que tem que ter medo do escuro, é o escuro que tem que ter medo de você. Não é você que tem que ter medo do diabo, é o diabo que tem que sair correndo do lugar que você chega. Receba poder. Aleluia. Oh, não vai por ali não, que disseram que ali é perigoso. Olha, tu fala pro perigo que perigoso sou eu. Olha, menina, melhor você se esconde, hein? Eu ouvi dizer que se tu passar perto da porta da casa dela, ela vai colocar teu nome na boca do sapo, é mesmo? Azar do sapo que vai descer 7 palmos. Eu tô preparada é pra subir. Eu não tenho medo. Aleluia! Aleluia! Eu preciso deixar uma coisa definida entre nós aqui nessa noite. Quem me ouve, diga amém. A Pátimos que João está não é diferente, tão diferente da que nós estamos. E os motivos que estamos nem sempre são tão diferentes do que os motivos que João estava lá. Quem ainda se lembra o que significa Pátimos? Mortal, minha miséria, minha corruptibilidade. Não há nada que nos afronte mais do que a morte. Não há nada que nos diminua mais do que a morte. Você tem uma série de planos, uma série de responsabilidades, uma série de coisas para fazer. Daqui a pouco a morte bate na tua casa sem mandar telegrama de prévio aviso e a tua vida desaba do dia da noite por causa do luto de alguém que você nunca esperava enterrar. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando não, a Pátimos da nossa morte em vida. Mãe Camila, do que você está falando? Da nossa miserabilidade. Nada do que esteja do seu lado de fora, nada do que eu diga sobre você, te diminui tanto do que o que você define acerca de si mesmo. Presta atenção porque eu vou falar de novo, vou falar bem devagar. Você precisa entender isso. João está em Pátimos, que significa mortal. E eu estou aqui nessa noite para dizer que o Senhor conhece a Pátimos que você está. Que é isso, irmã Camila? O Senhor sabe que prisão de morte te cercou. Eu estou diante de um povo que o Espírito de Deus, quando eu entrei, ele me deu direção para essa palavra. Aonde ele tem dito para as pessoas que estão aqui, que nada do que você viveu, você está chegando num nível de maturidade de fé tão grande que você já não consegue colocar a culpa no pregador, a culpa não é do pastor, não é da liturgia do trabalho, você não é porque você não tem isso ou aquilo, não. Ah, você já percebeu que o maior problema não são as circunstâncias exteriores, mas são as cadeias internas, as muralhas interiores. Você está cansado de você. Você está cansado das suas orações repetidas. Você está cansado de continuar pedindo perdão a Deus pelos mesmos pecados de sempre. Você tem um potencial incrível. Você é um homem cheio do Espírito Santo. Deus tem revelações para você. Você tem experiências extraordinárias quando você olha para o seu passado. Gente que disse, olha aquele dia que você me abraçou. Olha aquele dia que você orou. Olha aquele dia que você foi na minha casa. Pessoas contam testemunhos acerca das obras que em Jesus você faz. Mas tem áreas da sua vida que te prendem dentro de um ciclo de frustração que há anos você não consegue romper. E você diz, irmã Camilo, o que é isso? Eu te digo, Pátimos é a sua mortalidade e a sua miserabilidade. Eu vou falar aqui mais rasgado. Isso aqui é o que Paulo falou escrachadamente em Romanos capítulo de número 7. O querer bem está em mim. Vê se isso aqui não é uma prisão. O querer bem está em mim e tenho consciência de que devo executar o bem que está em mim. Mais do que isso, eu quero fazer o bem que está em mim. Mas ocorre que todas as vezes que eu vou executar o bem que está em mim, que sei que tenho que fazer, que quero fazer, encontro outra lei, isto é, operando nos meus membros, na minha carne, que guerreia, que tortura, lutando contra a execução do bem que eu quero fazer. Simplificando, ele vai dizer, então ocorre que o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, faço. Aí ele diz, miserável homem que sou. O que é isso? Pátimos, é uma cadeia, é a sua mortalidade te diminuindo, é a sua natureza adâmica caída, querendo se manifestar. Irmã Camille, como é que eu posso ficar presa dentro do meu próprio corpo? Ocorre, acontece, é exatamente o que eu acabei de dizer aqui. O querer bem está em você e você quer fazer, mas todas as vezes que você vai fazer, você percebe que não tem toda a força que gostaria, para guerrear contra o mal que opera na sua carne. Porque a carne não opera para Deus voluntariamente bem nenhum. Tudo que ela faz por impelimento do Espírito Santo. Se ela faz alguma coisa que glorifica a Deus, não fez por espontaneidade, fez por impelimento do Espírito Santo. Seu espírito reage, sua alma discerne e seu corpo executa uma guerra que precisou ser vencida do lado de dentro para poder ter uma evidência do lado de fora. Por isso a palavra de Deus diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem te move é o Espírito. Só que o Espírito trabalha aqui dentro. Então preste atenção. Tem gente aqui que está preso e está em Patmos. Por quê? Porque não consegue se libertar do miserável que é. Não consegue se libertar da mortalidade que reveste todas as suas boas intenções. Tudo que você tem vontade de fazer, de projetar. Tem gente que entrou aqui hoje indignado consigo mesmo. Dizendo, eu estou indignada porque eu me sinto presa. E como eu dizia outrora, se eu libero palavras de ofensa, se eu falo coisas, se eu te julgo do lado de fora, em algum momento você vai se distrair, você vai para um cinema, aquilo não vai ficar o tempo todo em você. Agora, a definição que trazem de fora para nós, não define de fato quem nós somos. Agora, aquilo que nós definimos acerca de nós mesmos, nos acompanha até quando nós estamos dormindo. E o que, que está acontecendo? Está acontecendo que de vez sermos movidos pelo Espírito, estamos sendo movidos por culpa. De vez adorarmos em espírito, estamos nos tornando almáticos na presença de Deus. Esses dias, conversando com um amigo, ele dizia, olha, eu tenho dobrado meu joelho e eu estou já há algum tempo que eu não consigo pedir nada para Deus. E eu falei, rapaz, como é que um crente não pede nada para Deus? E aí ele disse, não, Deus ele tem sido tão generoso e eu tenho sido tão falho que eu não tenho coragem de pedir nada para Deus, mas eu vendo que ele precisava pedir, eu disse, olha, você precisa disso, por que você não pede isso? Olha, você precisa daquilo, ai, eu não tenho coragem. Eu falei, você está pensando que você não pede porque você é bonzinho? Você está pensando que você não pede porque você é santo? Eu falei, você sabe por que você não pede? Aí perguntei para ele, você está com as tuas devocionais em dia? Tem lido a Bíblia? Tem orado? Tem jejuado? Tem caminhado em trilho de santidade? Nada. Às vezes só abro a Bíblia na igreja. Minha oração é papum. Eu falei, pois então, isso não é santidade não pedir nada para Deus. Isso é culpa, dizendo, como é que eu vou pedir depois de tanto tempo sem estar me relacionando com Ele? Fala a verdade. Aí quando a gente quer consertar, encontra o miserável que está na gente, que de vez ajuda a gente e prejudica. Dizendo o quê? Tem 7 dias que tu não fala com Deus, aí agora que tu está precisando, tu vai clamar. Aí a gente vai ficando culpado e preso, sabe por quê? Porque a pior sentença não é o julgamento de alguém que me olha do lado de fora. A pior sentença são os julgamentos que eu faço de mim mesma. É isso que me prende. É isso que me ata em cadeias invisíveis. Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui. Tem gente solto que não anda como livre. Tem gente preso que você vai visitar e você olha e diz, está na cadeia, mas é livre. Tem gente que está com a saúde e você vai conversar e percebe o quão enfermo está, preso. Tem gente que você vai no hospital, visita a gente em estado de terminal, e você pensa, meu Deus, o que eu vou falar? Quando tu chega lá, o enfermo está com um sorriso de orelha a orelha, dizendo, não ora não, que eu já estou ouvindo os anjos chamando meu nome, eu quero é subir. Aí você olha e você diz, meu Deus, quem precisa se converter sou eu. Eu tenho visto presos andando como livres e soltos andando como presos. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz, está solto. Não significa ser livre. Diga para ele ou para ela, e estar preso. Diga, e estar preso. Não significa não ser liberto. Eu vejo Paulo em Romanos 7. Romanos 7, ele está preso ou solto? Preso ou solto? Preso ou solto? Nada. Está ali, mas está como? Alma livre. alma livre. Agora vejo ele com Silas, sim, de fato em cadeias, e nunca teve mais livre. Com Silas está numa cadeia que não tem nada a ver com essa, com uma cadeia de mão amarrada para trás, pé amarrado para trás. Sabe qual é a posição de Paulo, gente? Essa aqui, ó. Eu não consigo porque minha mão não vai lá atrás, porque eu não sou de exercício, sou sedentária. Mas era a mão amarrada lá atrás, tudo doído. Os vergões abertos, sabe onde eles estavam? No cárcere inferior da última prisão, aonde não entra luz. Sabe o que, que entra lá? Fezes dos presos que estão em cima. É o que passa pela canaleta dali. E os vergões todos abertos, pronto para uma infecção. O camarada está com uma febre de mais de 40 graus, com certeza. Está ele lá, dobrado, ajoelhado, arrebentado, Silas do seu lado. E o que, que eles vão fazer? Culto! Perto da meia-noite começam a adorar. Agora tu vê, atado em cadeias, e aí por isso ele vai dizer: oh, a palavra de Deus ninguém prende, a palavra de Deus ninguém coloca em cadeias. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que o Senhor vai te curar. Estou dizendo que hoje o Senhor vai te arrancar da tua Pátimos. Eu estou dizendo que o Senhor vai te mostrar que não são as circunstâncias do lado de fora que te prendem, são as definições que você anda tendo de si mesmo que estão destruindo você. Vou falar de novo. Você vai perceber hoje aqui. Não é amanhã, é hoje. Que não é as definições que as pessoas andam tendo a seu respeito. Não é o julgamento, não é o que seu marido diz, não é o que seu pastor fala, não é o que as pessoas andam dizendo a seu respeito que estão te dominando, que estão te atando. Não. As piores cadeias são as invisíveis, aquelas que a gente não vê, mas prendem. E por que, que elas são piores? Porque a gente sabe que está preso, mas não sabe aonde solta. Porque não consegue ver. Tem gente aqui amarrado pelas sentenças de si mesmo. Se eu disser assim, você é isso, mesmo você não sendo, você tem facilidade de superar isso. Por quê? Porque ninguém pode prender por muito tempo uma identidade original. É por isso que você conhece aí esses programas de sábado, histórias de superação, os cultos que a gente dá abertura para a pessoa dizer de onde veio, quem era e aonde está. É gente que não pode fugir da identidade que Deus deu. Amém? Você supera o que eu posso te entregar do lado de fora. Agora, você não consegue fugir do que você definiu de si mesmo do lado de dentro. E sabe o que está acontecendo? Você está pensando que Deus depende da sua capacidade para você viver um romper. E você tem andado esmorecida, presa, preso na sua culpa. Você definiu coisas a seu respeito. Você diz, ah, eu sou assim. E o Senhor está dizendo, você não conhece nada de você, garota. Por isso ele diz, olha, quando eu estou fraco é aí que eu sou forte. E quando eu penso que eu estou forte é porque eu estou fraco. Dá uma olhada com todo carinho para quem está do teu lado e diz, você não sabe quase nada de você. Todas as pessoas que Deus chamou sabiam muito pouco de si mesmas, mas Deus sabia tudo delas. Chamou a Moisés: Moisés, vai libertar o meu povo. Eu não posso, não te chamei baseado na tua capacidade. Te chamei baseado na minha capacidade de levantar gente que não é, para confundir quem acha que é. Vai libertar o meu povo. Senhor, eu sou pesado de língua. Moisés, quem fez a boca do que fala ou do que não fala? É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, você acha que se eu não quisesse, eu não chamava o mudo? Eu não precisava dar ao mudo voz para usar ele. Sabe o que, que Deus está dizendo? Moisés, eu não estou te chamando baseado na tua capacidade. Não é porque você fala ou deixa de falar, eu uso o que vê e o que não vê, o fala e o que não fala, porque quem usa sou eu, quem move sou eu. Pare de definir a seu respeito coisas que você ainda está descobrindo sobre si mesmo. Irmã Camila, o que você está dizendo? Não estou só dizendo, eu estou afirmando. Você sentenciou coisas do seu ministério, você sentenciou coisas por causa da sua Pátimos. Sabe o que você não sabe? O Espírito de Deus te arrebata daí a hora que Ele quiser, te tira daí a hora que Ele quiser. Pega na mão de alguém, eu estou sentindo graça de Deus aqui, pega na mão de alguém aí agora e diga assim para essa pessoa: é a hora que ele quiser, diga a hora que ele quiser, ele te dá um arrebatamento antes do arrebatamento. Pega a mão dessa pessoa, não solta não, pega a mão dessa pessoa que está do seu lado e vai assim devagarinho suspendendo assim, ó, suspendendo. Diz assim para ela: qualquer hora dessa, ele vai na tua Pátimos. Diga: qualquer hora dessa, hora que você não sabe qual é, dia que você não sabe qual é, ele vai na tua Patmos e suspende o teu espírito. Não interessa como está a tua carne, não interessa o que te domina, Deus fará o teu espírito evidenciar a glória dele na sua carne, a sua mortalidade. Aplaude, glorifica mais um pouco, que eu preciso fazer uma coisa muito feia. O Senhor diz: você vai ser pastor? Você diz: não posso, eu moro em Patmos. Você está num lugar que ninguém visita. Patmos é uma cadeia que ninguém pode visitar, sabia? Quem foi que visitou João em Patmos? Só aquele que entra onde ele quer. Você diz assim: irmã Camila, ninguém me visita mesmo. Nas cadeias internas, tem coisas que nem você sabe falar que tem. Não é que você não confia nos amigos, é que nem você sabe porque chora. Nem você sabe porque tem andado tanto, nem você sabe porque tem sido tão incompetente. Nem você sabe. Você é esforçado, você é esforçado, você tem vontade, você tem interesse. Aí você diz: meu Deus, o que é isso? Isso é Patmos, você está em? Só que o problema é que você está achando que Patmos é o final. Você está achando que Patmos vai encerrar a tua carreira por causa da tua mortalidade. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Ele não tem medo disso aqui não, ó. Sabe por que ele diz aqui, carne e sangue não entra? Porque isso não presta para nada. Isso vai ser reputado a nada. João começa a apresentação da revelação do Apocalipse dizendo: eu estive com o primogênito dos mortos. Você sabe por que ele diz primogênito? Está dizendo porque ele foi o primeiro ressurreto, mas não será o único. A glória do primogênito é dele, mas ele não é o único. Por isso se refere como primogênito. O que é que fala sobre, de fato, o arrebatamento universal? Fala do quê? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que vivemos, estaremos com ele. Nos encontraremos nos ares. Vez ou outra alguém brinca dizendo: quando eu encontrar Jesus, eu vou perguntar isso. Quando eu encontrar Jesus, eu vou perguntar aquilo. Você não vai falar nada. E não vai precisar perguntar nada. Porque João disse: assim como ele é, nós o veremos. E tudo que ele sabe, nós saberemos. Mas Camilo, o que você veio aqui nos dizer? Vem te dizer que a tua Patmos não pode impedir Deus de te visitar. Vim falar que o teu encarceramento, diz comigo, cerrado, fechado. Tem coisa que está lacrado, irmão, cerrado, fechado. Igual o ventre de Sara, cerrado, fechado. Você diz: aqui ninguém entra. Vida não entra, semente não entra, reconstrução não entra, aqui ninguém entra. E o Senhor diz, Gênesis 21, e o Senhor visitou a Sara, lhe fez como tinha dito e como havia lhe prometido, e Sara concebeu. O Senhor está dizendo: eu vou visitar áreas das tuas entranhas. Você diz: irmã Camila, eu fui abusada e nem minha mãe sabe disso, nem meu pai sabe disso, nem meu marido sabe disso. Deus me trouxe aqui para dizer: eu sei disso e vou tratar disso. Eu vou entrar em áreas cerradas. Patmos. Patmos. Lugares de tortura, lugares de tormenta, lugares que não tem visita, lugares pequenos, lugares que nos diminuem, lugares que nos afrontam, lugares que fazem a gente sentenciar a nós mesmos, lugares que fazem a gente carregar o fardo da culpa e dizer: é, realmente Deus vai ter que pegar aquilo que era meu e entregar para outra pessoa, porque não que Deus fale em alguma coisa, mas eu não estou conseguindo corresponder às expectativas de Deus. Acorda, menina, você acha que Deus ficou botando expectativa em você? Deus sabe quem você é. E por que que mesmo assim ele te segura? Porque ele está te segurando baseado em quem ele é. Há alguém interessado em cumprir a promessa de Deus na sua vida? Mais do que você, E essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Ele tem gemido, ele tem chorado. Ele tem gemido, ele tem chorado. Ele tem gemido. Você tem dito: eu estou sozinha, e Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: ele tem gemido, ele tem chorado. Ele tem gemido, ei menina, ele tem gemido, ele tem chorado. Diga para pelo menos 3 pessoas: ele vai te visitar. Ele vai te visitar. Ele vai te visitar. Ai, irmã Camila, ele mora em mim. Não vem para cá com esse papo, não. Vem não. Que eu estou falando de uma visita antiga. Estou falando de uma experiência. Estou falando de um sobrenatural que te reconstrói. Estou falando daquilo que te levanta das cinzas. Mãe Camila, mas isso aqui é lacrado, isso aqui é fechado, isso aqui não tem jeito, isso aqui é Patmos. Já percebeu que Deus prometeu multiplicação a Abraão e todas as pessoas das 3 alianças e gerações patriarcais de Abraão eram estéreis? Já percebeu isso? Já percebeu como é que Deus mudou a esterilidade das 3? O Senhor prometeu multiplicação a Abraão, a esposa de Abraão era Sara. Só que passou o tempo e Sara não dava luz a filhos porque Sara era? Troca estéreo por cerrada. Sara era? Fechada, útero fechado. Só para a gente entender, a Bíblia usa termos cerrados, fala isso sobre Ana. Aí tentou botar H, tentou não, botou H na cama de Abraão, tentou trazer o filho da promessa, mas Deus é responsável para cumprir o que ele promete, não a gente que recebe. Por isso que é tão difícil viver o cumprimento de uma promessa, que é você conseguir chegar à compreensão de que às vezes tudo que você precisa fazer é entender que você não tem que fazer, e é muito difícil não fazer nada quando tem um monte de coisa acontecendo. Aí tentou botar, deu aquele vento todo, no capítulo 21, eles estão celebrando a vida de Isaac, porque o Senhor cumpriu, e olha como o texto abre, verso 1 da narrativa, do capítulo 28, do livro de Gênesis, e o Senhor visitou a Sara. Aí você diz assim: ah, porque para me tirar de onde eu estou, ninguém me tira, porque para eu sair de onde eu entrei, não saio mais, porque do jeito, ah, irmão, eu já ouvi palavras igual a essa. Você acha que isso aí tá lacrado, tá cerrado? Aí você diz assim: ah, isso aqui é só dinheiro, ah, eu preciso de dinheiro. Ah, porque eu preciso de saúde. Tu não precisa de nada disso. E se eu te disser que isso topa? Tu só precisa de uma visita. Eu falo sobre isso vez ou outra. Alguém aqui já ouviu falar de Búzios? Alguém já ouviu falar de Búzios? Búzios é uma cidade muito pequenininha, região dos lagos do Rio de Janeiro. Muito pequena. Mas Búzios se tornou uma capital, vamos dizer assim, né? Não que seja grande, mas capital de turismo, em razão um fluxo de gente elitizada, num lugar que só tinha mato e areia, não tinha nada. Você vai passar um tempo lá, se for época de turismo, alta temporada, você chega no mercado, não tem mais nada. 15 pessoas entraram e já acabaram com tudo. De tão pequena que é a cidade. Só que um dia uma mulher carnal, corruptível, normal, como eu e você, foi lá. O nome dela era Brigitte Bardot. Sentou num banquinho, tirou uma foto, fizeram uma estátua no banquinho que ela sentou. Búzios foi pro mundo. Mundo. De lá para cá nunca mais foi a mesma. E quem foi que visitou Búzios? Brigitte Bardot. Sua que nem eu e você, padece que nem eu e você. Mãe Camila, do que você está falando? Eu não vim falar de Brigitte Bardot. Eu não vim falar de... Mãe Camila, o que você está dizendo? Eu não estou falando de qualquer visita, não, mas isso é só para te fazer entender. Uma visita humana tem poder de mudar um local. Agora imagine, olha o que o texto está dizendo. Que o Senhor visitou a Sara e lhe fez como havia dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Irmã Camila, o que você está dizendo? Melhore as suas orações. Você tem dito: eu preciso de dinheiro, eu preciso de saúde. Coloque as prioridades corretas. Senhor, eu preciso de ti. Porque tendo o Senhor, eu corro atrás das coisas. Tendo o Senhor, eu tenho ânimo para levantar. Tendo o Senhor, a minha vida é transformada. Tendo o Senhor, eu sinto paz em meio à guerra. Quantas pessoas já entraram na casa de Deus perdidas? Aí a presença de Deus se manifestou. Você chorou tanto que era 2 lágrimas num olho só, de tanta presença de Deus que você sentia. Nessa hora você não teve medo da dívida, não teve medo do câncer. câncer, não teve medo da quimioterapia, não teve medo do boleto bancário, não teve medo das ameaças, porque a presença de Deus, uma visita de Deus, é o suficiente para te encher. Perceba, você não está tão longe dos pais da fé assim. Eles também se sentiam miseráveis, e por isso o Senhor os visitava. Agora olha que loucura, olha que loucura. Já parou para olhar isso aqui? Aí Sara concebe Isaac. Isaac se apaixona, a segunda geração patriarcal de Abraão, porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de... Aí Isaac se apaixona por uma mulher chamada Rebeca. E o texto diz que Rebeca era cerrada. E aí você vai ver Rebeca cerrada, Rebeca chorando, Rebeca triste, Isaac orando. Rebeca cerrada, Rebeca triste, Rebeca e Isaac orando. Rebeca ora nada, Isaac ora nada. Os dois oram juntos. Aí o texto diz assim: e o Senhor visitou a Rebeca e lhe abriu, olha de novo e diz: só uma visita. Diz: só uma visita. Só uma visita arrebatadora. É uma visita que vai te fazer respirar de novo. Agora olha que loucura. Rebeca tem dois filhos, Jacó e Esaú. Justamente em Jacó vai se cumprir a terceira aliança da geração patriarcal de Abraão, porque o nosso Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de... Não podia ser Esaú, que teve mulher com filho para rodo e para direito? Não. Aí o texto diz que vai estar em Jacó. E Jacó trabalha anos para ganhar uma mulher apaixonada, que é Raquel. Só que recebe Leia, sua irmã, em seu lugar. Leia lhe dá 10 tribos, mas não é que o José, que é o remidor, que vai resgatar o povo, não está no ventre de Leia. Vai ter que nascer do ventre de Raquel. Ó, mas vou te falar. Você quer alguém para complicar, chama Deus. Ele pega aquilo, ele olha o mais complicado. Ele diz: não, esse aí eu não quero, não. Esse aí vão dizer que foi o médico, não. Esse aí vão dizer que foi o pastor, e esse aí vão dizer que foi o pregador. Ah, pega aquele ali. Aí Deus vai lá, escolhe aquele ali. Tem gente aqui olhando pra gente que quanto mais você ora, mais você bebe. Aí você diz: complicado, e Deus já tá assim. Tem mãe aqui orando por filho que está dizendo: ai, eu tô tentando e nada. Aí agora ela disse: olha, eu acho que não tem mais jeito. Aí Deus já: cadê o menino? Deus já está assim, cadê o menino? Justamente no ventre de Raquel. E o texto vai dizer que Raquel era cerrada, fechada, estéreo. Como é que termina? Termina dizendo que Raquel orou, José orou, e então o Senhor... Nessa cadeia que você diz que ninguém entra, nessa crise que você diz que ninguém resolve. Irmã Camila, o que isso tem a ver com João? Pátimos também não aceitava a visita. Oh, aleluia. Só que o Senhor visitou. O Senhor foi lá. Não. O Senhor programou uma visita. Mas não é uma visita que ele vai. É uma visita que João vem. Quem pode entender este mistério glorioso? Tem coisas geográficas que realmente não vão mudar, porque nelas está o peso de glória do que você precisa para continuar servindo a Deus. Só que o Senhor não vai deixar você na sua miserabilidade sendo sentenciado por essas coisas. O Deus que permitiu um espinho na carne de Paulo foi o Deus que lhe deu graça para suportar o espinho. O texto diz que o próprio Deus lhe permitiu o espinho por causa das grandezas, das revelações que deu a Paulo. Mãe Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que Deus permite a gente guerrear para aprender a batalhar, para assim a gente conseguir chegar no céu. Mãe Camila, você está dizendo que Deus tem poder para derrubar todos os meus inimigos, todos os meus adversários, mas está deixando alguns para eu poder aprender a viver? Exatamente quando ele cumpriu a primeira promessa que havia feito aos seus, por amor a Abraão, que foi a Canaã, Moisés foi morto, Josué deu a repartição das terras para o povo. Guarde isso, já fechei a Bíblia, termino aqui. E quando eles foram entrando na terra, Deus disse a Josué assim: Josué, não mate todos os inimigos, deixe alguns vivos, porque quando tirei Israel do Egito, Israel não sabia segurar a espada, Israel só segura a foice, Israel só sabe fazer tijolo de barro, Israel só sabe bater barro na coxa, Israel não sabe ser guerreiro, Israel é príncipe, aquele que luta com Deus. Então faça o seguinte: entra, eu vou destruir um pouco, vocês destruirão outros, mas há um restante, vocês deixam vivos. O que é isso, irmã Camila? Deus está dizendo: deixe, eu vou deixar uma porção de inimigos vivos na terra, um grupo de perseguidores vivo na terra. Por quê, irmã Camila? Deus diz a Josué: deixe-os assim para que Israel aprenda a manejar a espada, deixe-os assim para que Israel aprenda a largar foice e aprenda a segurar a bainha de lâmina, deixa-os assim para que Israel aprenda a ser um povo guerreiro. Agora preste atenção, fique tranquilo, eu também vou deixar algumas bestas feras do campo viva. Por quê? Porque vocês vão lutar com umas, e para que as bestas feras não comam vocês, vou preservar alguns inimigos vivos, para que elas sejam o alimento deles. Está dizendo, esses inimigos só estão vivos por dois motivos: para te ensinar a guerrear, e o outro, porque são comida de quem te devoraria se eles não estivessem na terra. Tem coisas que eu não vim aqui pregar utopia. A gente precisa parar com esse evangelho fragilizado, que você só fica feliz se o culto terminar dizendo: olha, vai ser tudo um sucesso. Não. Sucesso é perceber que o que acontece no meu exterior não tem mais o poder de mudar as definições que Deus já imprimiu em mim. Lembra quando eu comecei aqui dizendo que as piores sentenças são as que você define de si mesmo? Sabe por que eu disse isso? Porque você ainda está se descobrindo. Tem coisa que você diz agora, você diz assim: ai, nunca mais eu vou fazer isso. E Deus está olhando dizendo: daqui a 2 anos você vai fazer isso direto. Aqui, eu. Primeira vez numa igreja evangélica, perdão, primeira vez numa Assembleia de Deus, povo gritando, glorificando, falando em língua, quarta-feira à tarde, culto de libertação numa Assembleia de Deus roxa, saí pela porta dizendo: não volta aqui nunca mais. Gente maluca, sem graça. Falei pra minha mãe: o que você veio fazer aqui? Porque eu sou assembleiana e foi lá que eu me converti. E aí fui saindo. Eu, hein? Que absurdo. Pra que gritar daquele jeito? Tô no altar diante de Deus. Falei: pra que isso? Eu, hein? Saí revoltada. E aquele povo dando lugar, parece que tá no mantra. Eu, hein? Fui-me embora. Isso foi quarta-feira. Passou quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo minha mãe disse: vamos para a igreja. Fazer o que lá? Segunda, já estava acabando o esgotamento daquilo que eu recebi lá no culto. Quando foi terça-feira, falei: rapaz, mas teve um negócio forte naquele culto, hein? Aquele negócio que o fulano falou, aquilo ali foi para mim. Nós, não sei. Quarta-feira o culto era 3 horas. Quando foi dando 11, falei: nó, e aquela visão? Meu Deus do céu. Aí eu falei: vou lá de novo só para ver. Fui de novo. Reclamei de novo. E de novo. Reclamei mesmo, mas reclamei. Eu acho que era Deus olhando dizendo: você chama eles de louco, tu ainda vai ser a cuidadora desse hospício. Você diz sobre você coisas definitivas quando elas apenas são coisas temporárias. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: pare de dar a sua aflição, pare de dar a sua corruptibilidade, poder permanente, quando tudo que ele tem sobre você é poder temporário. Deus já sabe sobre você coisas que você só vai descobrir de si mesmo daqui a 10 anos. Por isso ele diz: Jeremias, faz o que eu te mandar fazer. Jeremias, quando ouve o que Deus manda, ele diz: não diga isso, eu sou uma criança. E o Senhor disse: para, porque você não é uma criança. Eu te conheço. Deus está dizendo, você ainda não se conhece, mas eu te conheço. Ainda antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Eu te conheço. Eu sei porque você está assim. Eu sei que você não queria estar assim. Eu sei quando você faz uma coisa e se arrepende enquanto ainda está fazendo, mas conclui o feito porque tem vergonha diante de quem fez. Eu sei quem você é. O Senhor está dizendo isso de frente a alguém. E agora, diante dessa imagem, diante dessa Patmos, você pensa, acabou. Só que o que é o arrebatamento? Senão um rapto. E agora não falo mais como alguém que está preso a um sermão, que precisa de homilética, de exegese. Até porque nem ocorreu tanto isso hoje aqui. Mas agora falo sobre o exercício da inspiração e do espírito da profecia. Deus está dizendo às pessoas aqui nessa noite, antes do arrebatamento, haverá para você um arrebatamento. Alguém consegue compreender isto aqui? Amém? Aquele relógio está no horário antigo, não está? É isso mesmo? Ai, que bom, pensei que fosse mais tarde. Então veja. Antes do, por que do? Porque Deus vai arrebatar João para falar do arrebatamento, do juízo, das coisas que hão de acontecer. Então Deus vai falar do arrebatamento. Que arrebatamento é esse? O arrebatamento universal. Se for ficar sentadinha aqui, a titia vai deixar. Agora, se não, a titia vai pegar pela mão. Sabe por quê? Não tem como a titia competir com uma coisa dessa, gente. Olha isso. Isso, fica com medo da titia. É brincadeira. Quando ele recebe a visão do arrebatamento, ele recebe isso estando arrebatado. Mas Camila, o que você está dizendo? Presta atenção que eu vou encerrar aqui. Deus está dizendo, eu vou te inserir no que eu vou fazer. Só que eu vou fazer isso antes de acontecer o que eu estou para fazer. Porque eu não quero você de fora do que eu vou fazer. Perceba. O Senhor inseriu João na visão do futuro, só que João está vivendo no presente. O que Deus tem é tão grande que, se for contar sem mostrar, vai ficar difícil de acreditar. Então o que que ele faz? Pega João numa experiência de arrebatamento e insere ele numa visão do futuro. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que você não chegará ao amanhã se Deus não trouxer esse amanhã para o seu hoje. O que é a fé? Senão a expectativa e a certeza das coisas que se não veem, mas que se esperam. O que que você está dizendo, irmã Camila? A senhora está dizendo, eu não quero você ansiosa, desesperada, com medo igual uma doida. Como você tem feito, sem fome, andando de um lado para o outro, triste quando está lavando o cabelo, tufos e tufos saindo, você preocupada, síndrome do pensamento acelerado, está aqui e está perturbada com o que tem que fazer amanhã, está dividindo a atenção com o culto e está tendo que dividir a atenção no WhatsApp, não sabe se posta, não sabe se ouve, não sabe o que faz, dividida. Sabe por quê? Porque você quer estar à frente. Porque você quer resolver antes. Porque você quer chegar primeiro. Porque a linguagem da agora é a linguagem do futuro. E isso te deixa perturbado. Porque você não foi feito para o futuro, você foi feito para o futuro. Só é interessante porque você sabe que um dia o futuro vai ser presente. E aí, você tem medo do futuro? Tem. Mas não deveria ter, porque na verdade o medo não é do futuro. E eu vou provar isso aqui agora. Mas Camila, eu quero descobrir aonde eu vou estar. Se eu perguntasse aqui para você, você sabe aonde vai estar daqui a 10 anos, você sabe me responder? Mas deveria. Porque Deus quer pegar você no presente e te contar o que Ele tem para fazer no futuro. Vou provar. Ele diz ao seu povo pela boca de Jeremias para falar do pós-cativeiro. Porque já sabia que o povo não ia se arrepender e já vai entregar para eles um futuro pós... Ah, esse Deus é brincadeira, não. Aí ele diz assim, clama a mim. Responder-te-ei. Agora se liga no verbo. Anunciar-te-ei futuro. Coisas grandes seguras, firmes. Você está pensando o quê? Que o mundo espiritual é essa cadeira de plástico que você está sentado, que dependendo da quantidade de quilo abre as quatro pernas? Deus te trouxe aqui para te dizer, o mundo espiritual é mais real do que esse chão que você está pisando, garota. Ele tem coisas firmes para te revelar acerca do futuro. E por quê? E por quê? Você não sabe aonde vai estar. Por quê? Porque você quer resolver agora o que você não sabe de amanhã. Então você se preocupa e faz tudo de todos os lados hoje para estar pronta para amanhã. Sabe por quê? Porque você não tem um plano. Ou ainda que tenha um plano, seu plano não é 100%. Tem variáveis, imprevistos. Ó. Oh. O que Deus quer fazer? Quer mostrar para a gente que nós estamos no futuro. Só que Ele não quer que nós saibamos disso só lá. Porque senão, estaremos sempre presos aqui. Com medo do que vai vir. O que dá medo da vida? Presta atenção, gente. O medo que a gente tem da vida é do que vai vir. Por que alguém tem medo do escuro? Porque é preto? Não, senão a gente não pintava a igreja de preto. Medo do escuro não é porque é escuro, é porque no escuro se congrega o desconhecido. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Vou te falar de coisas que são no futuro e que você não tem medo. Quem é que gosta, um futuro bem próximo, quem é que gosta do Natal? Nossa, o restante é muito santo para gostar do Natal, não pode. Quem é que gosta do Natal? Não é o Natal, irmão, é congregar com a família, comer rabanada de manhã. Entendeu? É isso. Quem gosta? Isso. Você tem medo do Natal? Tem medo do dia 25 de dezembro? Não, você tem expectativa. Um dia que talvez você vai ter folga, um dia que você vai ver sua família. Né? Mas está no futuro. Hoje aqui o Natal está no... 2019, está onde? Futuro. Você tem medo de 2019? Não, senão você não tinha vivido até hoje. Você não tem medo do futuro. Seu medo é do desconhecido. E o futuro só tem sido desconhecido para você porque tem te faltado uma experiência pessoal com Deus agora. Só que hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos garantir que a nossa Pátimos de agora não pode roubar de nós o que Deus guardou para o futuro. Quando você sabe do futuro, a ansiedade sai. Quando você já sabe o que vai acontecer, quando você já sabe aonde vai entrar, quando você sabe aonde você vai estar. A realização que as pessoas de sucesso têm hoje não foi obra do acaso. Foi a projeção do que elas viram antes de acontecer. Como é que essa festa se deu? Hoje a gente falou, olha, vamos fazer o seguinte. Hoje a gente lança na rede social, a hora do culto, diz quem vai... Vamos chamar a Camila no dia, vamos chamar no dia? É assim? Tudo foi feito antes, projetando um futuro. Agora, não é um futuro desconhecido, é um futuro conhecido. Mas Camila, quando isso vai acontecer? Eu não vim aqui afirmar dia e horário, mas eu vim falar de uma experiência espiritual que está para acontecer. Vai ter gente aqui sentindo brisa dentro de quarto com janela fechada. E quando você abrir o olho na oração para dizer, deixa eu fechar essa janela, você vai ver que a janela está fechada, que esse vento não é de fora, que esse vento atravessou a parede e está soprando dentro. Você vai comer, vai almoçar no final de semana, vai deitar pensando assim, vou tirar um cochilo, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu vou para a igreja. Naquele sonho Deus vai te revelar coisas de 10 anos. Vai ser uma revelação tão forte de Deus que você vai acordar e vai dizer assim, isso não foi sonho comum, Deus me deu uma revelação. O arrebatamento de João se deu antes do arrebatamento. Mas Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que antes de uma ocasião universal, como isso aqui, antes de Deus ser Deus para todo mundo, Ele quer te dar uma oportunidade de ser Deus só para você. Ai, eu vou falar de novo. antes de ser de Deus, ser Deus para todo mundo, Ele quer te dar uma oportunidade de ser Deus só para você, ser pai só para você, mostrar para você qual seria a sensação de ser filho único. Aqui Deus é Deus para todo mundo. Quando esse culto acaba e você entra no quarto e dobra o joelho, Ele dizendo: aqui eu sou Deus só para você. Aqui eu quero falar uma coisa. Aqui Deus fala coisas sobre a nação. Aqui Deus fala coisas sobre o reino. Aqui Deus fala uma coisa só e cada um entende de acordo com a sua necessidade. No seu quarto, na sua experiência, na sua Patmos, na sua individualidade, na confissão da sua fraqueza, Deus te chama teu nome. Deus te fala individualmente. Deus te fala diretamente. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: vou te suspender da tua Patmos, e você vai perceber que o que te cerca não é nada comparado ao que eu vou te revelar. Na terra tortura, na terra prisão fétida, na terra mofo, na terra roupa suja, na terra chão úmido, na terra frio e frieira, na terra mau hálito, na terra está tudo tão mal para João. Só que ele está arrebatado, o corpo dele não sente. Quando Deus quer fazer uma coisa nova, quando Deus quer revelar uma coisa inédita, Ele coloca a nossa carne em estado de sono profundo, para trazer a Eva o adormeceu. O que que o Senhor está dizendo? Mortifica a tua carne e eu vou começar a te suspender. Mortifica a tua carne e você não vai ficar preso à terra. Eu vou começar a elevar o teu espírito. João, agora arrebatado numa visão, vai estar diante de Jesus Cristo, mas está de costa para Cristo. Por quê? Porque se vê de cara, não aguenta. O texto diz que primeiro ele ouve a sua voz. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a voz do bom pastor. E elas conhecem a minha voz. Aí João se vira. Será que Deus o arrebatou do lado errado? Não. Deus deu a ele uma oportunidade de ouvir primeiro. Irmã Camila, o que você está dizendo? Antes de uma grande revelação visual, Deus vai apurar os teus ouvidos. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Antes de você se emocionar com o que você vai ver, você precisa sensibilizar o seu espírito com o que você ouve. Sensibilize o seu espírito com o que você ouve. Antes de uma grande cura, primeiro tem um ouvido sensível. Antes de uma grande revelação, primeiro tem um ouvido sensível. Marcos capítulo 5, antes daquela mulher tocar em Jesus e ser curada, primeiro ela saiu de casa ouvindo falar de Jesus e dizia consigo: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Porque ela dizia isso, o texto diz, porque ouvia falar de Jesus. Deus trouxe alguém aqui para dizer: você quer ver, vê, vê, mas você só vai ver se crer no que ouvi. João, ele ouve uma voz, e aí quando ele se vira para ver, ele cai como morto. Sabe o que que o texto está dizendo? Que ele desmaiou. Como se fosse isso. Como se fosse isso. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Gente, vamos voltar à cena. Quem está lá é carne e sangue ou é o espírito? Lá na visão, a carne foi arrebatada ou foi o espírito? Como é que o espírito de alguém cai como morto? A revelação é tão forte, que nem espírito João aguenta na sua totalidade. Mãe Camila, o que que você está dizendo? Deus te trouxe aqui para dizer que o que Ele vai te revelar, o que Ele vai te entregar, o que Ele vai fazer, não depende da sua estabilidade. Como assim, irmã Camila? Você vai desintegrar, vai virar caco, vai voltar de novo. O que importa é sair vivo da revelação. É sair vivo da revelação. João se levanta, depois de ter caído como morto, Jesus bota a mão no seu ombro direito e diz: João! Chamou ele pelo nome, chamou ele pelo... Aqui, Jesus está sendo Jesus só para João. E é isso que você precisa ter. Amanhã eu vou continuar falando sobre experiência. João, sou eu. Só fala sou eu quem sabe que está falando para alguém que é conhecido dessa pessoa. Quando você liga para casa da tua mãe e ela não reconhece tua voz ou algum dos teus irmãos, você não diz teu nome. A pessoa diz assim, você diz assim: fulano. A pessoa: quem está falando? Ué, sou eu? É assim ou não é? Sabe o que Jesus está dizendo? Você me conhece. E eu penso em João pensando: eu conheço, mas Uai, se ele está falando que sou eu, é porque eu conheço ele. Mas como? Parece o filho do homem, parece gente, mas eu nunca vi alguém com os pés semelhante a latão reluzente. Nunca vi alguém com um cinto de ouro tão alto no peito e uma bainha tão. Seu cabelo era branco como a lã, não, como a neve. Da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes, seus olhos eram como chama de fogo. Quando você crê no que ouvi, se prepare para começar a ver coisas que você nunca pensou em ver. Vou falar de novo, vou profetizar, você vai ver. Você começa ouvindo, mas termina vendo. Você começa ouvindo, mas termina vendo. Vou falar de novo. Você começa ouvindo, mas termina vendo. Essa noite nós estamos ouvindo, mas você vai terminar vendo. Vendo visões de Deus, vendo revelações do alto, vendo manifestações extraordinárias da presença de Deus. Chama aquele baterista que eu queria enfiar na minha bolsa. Chama aquela menina e aquele moço que é novo, que eu ainda estou vendo se é novo mesmo. Aguarda aí o meu sinal, fiquem apostos, por favor. Aí ele viu. Jesus disse para ele: João, vou te mostrar muitas coisas. Depois que você vê, escreve-as num livro e revela para o mundo. E o Apocalipse é conhecido no mundo inteiro, porque Deus deu essa visão a João. Deus deu essa visão a... Deus está dizendo: eu tenho algo que eu vou colocar em você. E esse algo é tão grande que não pode ficar só em você. Você vai ter que revelar. Tudo que Jesus faz do nosso lado de dentro se manifesta do nosso lado de fora. O que Deus está fazendo conosco hoje aqui é algo que não depende do que é terreno para acontecer. É um rápido. O Senhor está dizendo: não há nada que você tenha, não há nada que você faça que me impeça de te raptar, de te segurar. Seria um bom sequestro. Seria Deus dizendo: eu vou te visitar, mas nessa visita sou eu que te suspendo. Eu queria, em primeiro lugar, para fazer uma oração eficaz, corrigir a sua intenção. Tudo que você pediu quando entrou aqui, a nível de coisas, corrija isso agora e primeiro coloque Jesus no lugar de todas essas coisas, acima de todas elas. E comece aí no seu coração a dizer: Senhor, realmente, eu vim aqui precisando de dinheiro, eu vim aqui achando que eu precisava de casa, mas Senhor, o que eu preciso mesmo não está no dinheiro, não está na casa, está na tua presença, está na tua revelação, está em caminhar seguro, está em caminhar sabendo para onde eu estou indo, está em caminhar sabendo que eu estou na tua linha, Senhor. Fica de pé do seu lugar para fazer essa oração comigo. Oh, aleluia. Nós vamos fazer assim: eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As pessoas que estão aqui nessa noite, mas estão afastadas do caminho do Senhor, não pode mais beber água. Eu vou ficar aqui só para ver vocês melhor. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Quem é crente, mas não é salvo. Crente. Como é crente, irmã Camila, se não está na igreja? Como é crente se não está ligado ao corpo de Cristo? Ora, é crente em Jesus. Está aqui porque crê. Amém? Ninguém vem a uma reunião dessa porque não crê. Ninguém fica até uma hora dessa sem crer. Está aqui porque crê. Conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, só chama o nome de um. É engraçado quem é crente e ainda não sabe que é crente. Porque ele diz assim, a gente pergunta, você é crente? Ele diz, não, não sou crente. Conhece um monte de simpatia, mas quando a coisa aperta, ele diz, vou fazer uma campanha. Você é crente, por quê? Porque para crer, basta crer com o coração. E se você está aqui, é porque você crê. Você não está aqui para ouvir Camila, não está aqui para ouvir ninguém. Você veio aqui na esperança de que Jesus falaria com você. Você crê. Você fala com Deus lavando louça, fala com Deus dirigindo carro. Tem medo de algumas coisas, mas quando está se sentindo afugentado, a primeira coisa que vem na tua boca é: há poder no nome de Jesus. Você é crente? Não, minha irmã Camila, eu sou desviado. Não é desviado. Desviado é o diabo que não pode voltar. Você é afastado e morre de saudade. E hoje é o dia que você tem que voltar. Porque não é fugindo de você, não é fugindo daqui, que você vai se sentir livre. Duas coisas. Duas coisas eu aprendi na caminhada com Deus. Primeiro, fazer a vontade de Deus, está no centro da vontade de Deus, realmente não é fácil. Mas fugir dá mais trabalho. Ele te aperta até na balada. Tu tá com um copo da amarela na mão e alguém olha para você e diz assim, tu é crente? Você diz, não, a pessoa de mal parece. Você tem saudade de Jesus, mas sabe qual é o problema? O tempo todo sempre dizem, a porta é estreita. A porta é estreita. Você é pecador. Sabe o que, é que eles esquecem de dizer? É estreita. Mas está aberta, está aberta, está aberta, está aberta. A porta é estreita. É estreita. O caminho que conduz o homem a Deus é estreito, mas a porta está aberta. A porta é Jesus. A porta é Jesus. Jesus diz: eu sou a porta. Oh! Escute isso. Pare de deixar as sentenças do lado de fora determinarem quem você é do lado de dentro. O que me irrita é que, vamos supor, estou aqui de saia. Aí eu digo, quem quer vir aceitar Cristo? Parece que eu estou pregando a saia. Quem quer vir aqui colocar uma saia? Parece que eu estou com a saia na mão. Não estou com a Bíblia não, estou com a saia. Sendo, quem quer vir aqui botar uma saia? Aí você diz, não posso ir. Ou então que eu estou com a gravata. Vem cá, conhecereis a gravata, e a gravata vos libertará. Vem, vem cá que eu vou te colocar. Pelo amor de Deus, eu vim falar de Jesus. E Jesus disse, vem do jeito que você está. Se está viciado, vem viciado. Se tem problema, vem com problema. Mãe Camila, minha vida é um rolo. Jesus está dizendo, vem você, traz o carretel e o cerol. Eu arrumo tudo, eu coloco no lugar. Só que você diz assim, você está aí agora dizendo assim, irmã Camila, do jeito que eu estou, eu não posso ir. Porque para mim servir a Deus é coisa séria. Primeiro eu vou resolver minhas coisas. Depois que eu resolver, eu vou. Só que você nunca consegue resolver. E não é porque não gosta. Não é porque não quer. É porque o próprio Jesus disse, sem mim, nada, nada, nada podeis fazer. Jesus está dizendo, ah, tem gente aqui dizendo assim agora, quando eu casar eu vou. O Senhor está dizendo, quem vai te casar sou eu, mulher. Você não consegue se desenrolar sozinha. Mas Camila, mas eu sou viciado. Jesus está dizendo, vem você e o que você colocou no teu bolso para usar depois do culto. Vem como você. Sabe como eu aceitei a Jesus? Deixa eu corrigir duas coisas. Primeiro, a gente pensa que aceita Ele, mas na verdade está sendo recebido por Ele. Tênis colóquio, bermudinha samba canção, camiseta do piu-piu, uma barriga de girino para fora. Chorei, chorei, chorei. Só que naquele dia ele me arrebatou. E quando eu vi, já estava lá na frente. Quando acabou o culto, eu olhei para minha irmã e falei, não podia ter aceitado Jesus hoje. E ela disse, por que não? Eu falei, carnaval é semana que vem. Fui pro carnaval, destruí o carnaval de 14 pessoas. Porque aquilo que eu senti aqui não me acompanhava atrás do trio elétrico. Então eu percebi que eu poderia viver sem o trio elétrico, mas nunca mais conseguiria viver sem aquilo que eu senti aqui. Aí você diz, ai, irmã Camila, é que eu não consigo ser crente. Não, você não está percebendo como eu não percebi até entender aquele dia. Você diz assim, irmã Camila, eu não consigo porque eu fui com um pé aqui e outro lá. Aí você diz assim, eu não consigo ser crente. Só que o Senhor está dizendo, não, o que você não consegue ser é ímpio. Porque se você conseguisse ser ímpio, você estava com os dois pés lá. Mas o problema é que você não tem paz para a orgia, não tem paz para as drogas, não tem paz para ser amante, não tem paz para ficar distante do propósito de Deus. Você não tem paz para ficar longe das promessas. Você não tem paz para ficar longe da marca do sangue. Você não consegue ser ímpio. Aí você fica com o pé lá e outro cá, e vem pra cá me contar essa história de que você não sabe e não consegue ser crente. Vai enganar outro, porque você está enganado. Ei, minha irmã, você está enganada. E agora me pegou. Tem uma moça aqui desse lado que ela disse assim, amém então, mas eu vou ficar aqui. Deus sabe. Sabe, mas não concorda. Porque Jesus disse, aquele que me confessa diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Quem não vai para o céu? Quem não crê? Não. Não vai para o céu quem crê, mas tem vergonha de dizer que crê. Tímidos não entrarão no reino do céu. Por quê? Porque ficam vermelhos quando falamos o nome deles? Não. Porque crendo, não dizem que crê. No 3. Mãe Camila, você vai fazer um apelo? Não, é convite. No 3. Mãe Camila, sou eu. Sou eu. Mãe Camila, sou crente de igreja, vim aqui hoje visitar, mas vou aí receber uma oração no altar. Não vem não, que eu não estou te chamando. Mãe Camila, vou em muitas igrejas. Não consigo viver distante das coisas de Deus. Tenho temor no meu coração. Mas hoje eu entendi que não importa como eu estou, Ele sabe quem eu sou. Minha condição atual é temporária, mas o que Ele tem para fazer em mim é permanente. Então eu vou do jeito que eu estou. E quem está me chamando? É a irmã Camila? Irmã Camila não te garante, é Jesus. Mas irmã Camila, eu estou com vergonha. Tua vergonha não muda nada, mas 30 segundos de ousadia, que é o que você precisa para descolar teu pé do chão e vir aqui para o altar, pode mudar a história da tua vida hoje para sempre. É um, sai do teu lugar, isso. É dois, irmã Camila, sou eu. Eu estou afastada, mas eu quero voltar. Eu estou distante, mas eu tenho saudade. Eu não consigo viver longe. Eu não consigo ficar distante. 2,5, sai do teu lugar. Vem agora, vem agora, vem agora. 3, tira teu pé do chão. E vem aqui que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Cadê você que se afastou? Volte agora. Isso, vem. Eu não sei se vocês sabem cantar. Eu tô com esse refrão na minha cabeça desde a hora que eu cheguei. É uma música que diz assim, deixa eu ver se eu lembro. Céu e terra se encontram alinhando, o universo estremece. Por que se encontram? Por que se encontram? Porque você vai dar um passo para Jesus hoje e Ele vai dar o céu todinho para você. Preste atenção. Tem gente que ainda está aí no seu lugar. E o Senhor está te dando uma chance. Deixa eu fazer uma uma prévia aqui, ó. Se você tivesse um amigo que gostasse muito de você, quem me ouve diz amém. Imagine, por favor, imagine um amigo que gostasse muito de você, mas quando em público tivesse vergonha de te apresentar para as pessoas, essa amizade duraria muito tempo? Presta atenção que eu vou falar de novo. Imagine um amigo que gosta muito de você, mas quando em público tem vergonha de te apresentar para as pessoas que ele conhece. Essa amizade vai durar muito tempo? Porque uma hora esse amigo vai perceber que apesar de gostar dele, você tem vergonha da companhia dele. Aí você diz, irmã Camila, o que isso tem a ver com a minha vida? Jesus está falando comigo. Que tem gente aqui que fala com ele lavando louça. Fala com ele antes de dormir, mas na hora de vir aqui apresentá-lo, finge que não conhece. Porque tem vergonha de fazê-lo em público. Agora eu te pergunto, vergonha de quê? Dessa gente que não paga tuas contas. Essa gente já esteve com essa vergonha e entendeu que aquilo que a gente renuncia, glória a Deus, não se compara ao que Ele quer nos dar. Eu quero te convidar hoje, antes do grande e terrível dia do Senhor, permitir-se viver uma experiência de ter a alegria da salvação no seu interior. A igreja levanta a mão direita para o céu. Ai, irmã Camila, cale a boca, eu quero ir embora. Quer ir, vai em paz, irmão. Jesus te abençoe. Só não me obrigue a terminar aqui agora, porque terminou para você. Porque no céu está começando agorinha essa festa. À medida que mais alguém vier, eu quero que a igreja faça o que está fazendo, acompanhe. Tá bom? Nosso irmão está adorando. Se essa pessoa é você, vem agora. A porta da salvação está aberta, passe por ela. Vem. Venha confessar que Jesus é seu amigo. Isso, venha confessar que você tem saudade. Tenha coragem, apresente-o. Vem e toma o teu lugar aqui. Deixa ele tomar o lugar dele na tua vida, vem. Vem e toma o teu lugar. Faça como João. Aqui. Senhor, me leva, me conduz. Isso, vem. Vem e toma o teu lugar aqui. Diga isso, igreja. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar. Ainda dá tempo para você que tá aí dizendo eu vou ou não vou. Vem. Vem e toma o teu lugar aqui. Eu ministro sobre a tua vida a alegria da salvação. Vem. Eu ministro sobre a tua vida o perdão dos seus pecados. Como ministros de uma nova aliança, nós te abençoamos. Nós ligamos na terra e o Senhor liga no céu. Nós te ligamos ao livro da vida. Nós ligamos a tua vida videira, verdadeira. Oh, adore, adore Ele. Céu e terra se encontram alinhado no seu plano. Oh, aleluia. Ainda dá tempo para você, venha. Senhor, traz experiências sobrenaturais, experiências extraordinárias, experiências que nos resgatem da nossa Pátimos, da nossa miserabilidade. Isso, venha, venha. Diga de novo, céu. Céu e terra se encontram ligado no seu plano. Isso, venha, venha, venha. Eu estou te esperando, pode vir. Caminhe, caminhe até o altar. Oh. Sabe o que eu queria ouvir agora? Eu queria ouvir o baixo fazendo assim, tu, tu. E aí só os tambores. Entendeu, mais ou menos? Assim, ó. Céu e tum. Jesus quer salvar mais alguém. Vem. Céu e terra se encontram alinhado no seu plano. Universo. Senhor, traz experiências. Traz experiências. Traz experiências. Traz, Senhor, traz. igreja. Só a igreja reproduza isso com suavidade. Oh, oh, vem com o teu lugar aqui. Ore canta ramachai. Vem. Oriande levanta rabacande rebaixai de orimanarasai. Senhor, em nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos em adoração a Ti. E fazemos desse louvor um clamor, te pedindo: vem e toma o teu lugar na nossa vida. Um lugar de prioridade. Um lugar que o WhatsApp não disputa. Um lugar que a mortalidade, as misérias da nossa carne não tenham força para te tirar desse lugar. Um lugar em que o nosso espírito é mais forte do que a nossa carne. Um lugar em que os vícios não nos dominam. Um lugar em que o escuro não nos dá medo. Um lugar em que a síndrome do pânico não tem poder sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora sobre toda a tua igreja. Nós queremos que tu sejas a prioridade da nossa vida. Sobre essas almas que estão no teu altar, te reconhecendo publicamente como o Senhor. Dá elas a alegria da salvação, Senhor. Eu ministro agora ao Espírito alegria da salvação. Alegria, alegria, alegria, alegria, alegria. Alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria. Tira toda a tristeza. Visita mentes e corações. Nós ligamos na terra como salvos. E se tu vieres voltar para arrebatar a tua igreja ainda hoje, leva contigo, no perdão dos seus pecados, para a glória do teu nome, nós as consagramos a ti agora, em nome de Jesus. Diga comigo, igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agora, por favor, ninguém se mova. Faça-me uma gentileza. De dois em dois, vira de frente alguém. Tanto vocês que estão no altar, quanto vocês que estão nos assentos. De dois em dois. Faz um favor para mim. Não toque nessa pessoa até que eu lhe diga. Estenda a mão assim sobre ela. Não fica sozinha, não. Não fica sozinha. Porque esse é o momento, para mim, mais profético. Eu vou contar de um a três. Mas Camila, por que de 1 a 3? Porque eu não gosto de bagunça. No 3. Não é tapinha nas costas, não é beijinho. É abraço. No 3. Aqui, você tem 3 aí, tem uma sobrando aqui, ó. Isso. No 3. Você vai dar um abraço nessa pessoa e vai dizer pra ela desse jeito. Assim, ó. Você vai dizer assim, ó. Vem aí um arrebatamento pessoal. Eu não estou falando do arrebatamento geral, porque esse há de vir. Ai. Elebará seminoraicamente, homenerefai, de combrefai, te canto, rebaracé, de contra elementre, pete, que pete foi, coineremanto, alaicho, menere, cantore, machoria. A palavra do Senhor, ela diz assim: ouça, que o jugo, a cadeia, será despedaçada pelo poder da unção. A unção vem pela palavra. A palavra foi ministrada. Se você crê na palavra, vai receber esta unção. Me ouça, por favor. Me ouça. Jugos antigos, preguiça, cansaço, estafa espiritual, síndromes velhas, síndromes antigas serão despedaçados pelo poder de uma unção poderosa que Deus está derramando sobre nós por causa da sua palavra. Não é Camila, não é religião, não é Batista, é a palavra de Deus desata sobre nós hoje uma unção para a destruição de cadeados e de fortalezas. Tudo aquilo que ocupava o lugar da vontade de Deus na sua vida perderá espaço agora. Você será suspenso. No 3, aumenta o microfone para mim porque eu estou ficando fraca. No 3, você vai dizer a esta pessoa: vem aí um arrebatamento pessoal. Mas Camila, do que você está falando? De um avivamento que não depende de pregador, de um avivamento que não depende de cantor, de um avivamento que vai ser você e Deus. Deus vai te tomar, Deus vai te tomar, Deus vai te tomar, Deus vai te tomar. Você vai ser o profeta que Ele quer que você seja. Você vai ser o pastor que Ele quer que você seja. Deus vai te entregar uma revelação para entregar para a tua família, para entregar ao mundo. Deus vai te entregar uma obra literária. Deus está falando isso comigo. Eu tenho livros, livros para colocar na tua mente. Eu vou colocar livros, livros na tua mente. Você vai escrever canções. Eu tenho partituras para te revelar. Eu tenho cifras para te entregar. Vai haver um alinhamento. Prepara, prepara, prepara. No 3, no 3 a gente vai dizer céu e terra. 1, levante a sua mão. 2, eu ministro essa unção sobre a palavra. Todo jugo nesse abraço. 3, cai por terra agora. Abrace essa pessoa. Céu e terra se encontram alinhados. Fala pra ela, tem um avivamento pessoal. Tem um avivamento pessoal. Tem um arrebatamento pessoal. Céu e terra se encontram alinhados. O seu plano, o universo estremece. O leão, o seu céu e terra. Receba uma virtude nova, receba. Receba, receba, receba. Receba, receba. Em nome de Jesus, receba. O leão, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, chega bem forte, Yeshua. Yeshua. Oh. Oh. Solte essa pessoa, deixa ela respirar um pouco. Diga Yeshua. Yeshua. Segura, a igreja, levanta a mão. Diga assim: lindo, lindo. Glória. Vocês que estão aqui à frente, se quiser, podem voltar para os lugares. Digam lindo, lindo. O Senhor está confiando ministérios a pessoas hoje aqui. Lindo és. Glórias, glórias, gente do Jesus. Jesus. Lindo és. Glórias, glórias, gente do Jesus. Amém. Jesus. Aleluia. Preste atenção. Mãe Camila, eu tô nesse caminho aí que a irmã pregou. Eu tenho pedido de Deus um avivamento pessoal. Tem gente aqui clamando até por um arrebatamento de sentidos mesmo. Gente dizendo: Senhor, arrebata, faz tua vontade. Você já tá no caminho, já tá. O Senhor vai te fortalecer, isso vai acontecer. É apenas uma questão de tempo. Agora, irmã Camila, eu me sinto muito distante disso. Só que não importa hoje como eu me sinto. Eu quero isto, não importa como eu estou agora. Sai do seu lugar se você é essa pessoa e vem para o altar de Deus agora. Não são todas, eu sei que não são todas, são apenas algumas. Algumas que... Irmã Camila, a minha realidade hoje é que eu estou distante. Eu não consigo me dedicar, eu não consigo... Olha... Eu vejo os outros contarem das experiências deles. E eu confesso, eu preciso contar as minhas. Eu não aguento mais ver o evangelho sendo apenas pregado por outras pessoas e não vivido por mim. Não venham todos. Eu sei que tem gente que está no caminho. Tem gente que está no caminho. Agora tem gente que, irmã Camila, eu preciso. Não é uma questão de que eu quero ir para experimentar. Irmã Camila, eu quero ir porque eu estou percebendo que sem isso eu vou morrer em vida. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha inaugurar um tempo de novas experiências agora. Bota a mão no seu coração. A igreja que está no seu lugar, estende a mão para eles, vamos concordar. Isso, fecha os seus olhos. Eu sou péssima para cantar. Todas as vezes que eu tento, eu desafino os meninos. Então eu vou pedir para eles fazerem desta canção a nossa oração. Ela diz: leva-me mais fundo. Quero ir mais fundo, perdão. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro? No lugar secreto. Por favor, faça disso a sua oração agora, só isso. Não pense em nada, não pense em boleto, não pense em filho, não pense em marido. Até para que eles sejam resgatados, você precisa viver esse avivamento pessoal. Bota a mão no seu coração e peça ao Senhor isso em oração. Eles vão cantar e você vai orar essa canção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça disso a sua oração. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória. Faça disso a sua oração. Quero ver. Senhor, eu quero ver um ministério que reflita a tua glória. Uma vida que glorifique o teu nome. Quando eu te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ver. Diga bem forte pra terminar. Pra terminar, diga: tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, a tua graça. Diga isso de coração, diga. Tua voz e cor. Tudo. Tudo que eu mais quero. Tudo. Me envolva com sua glória e poder. Tua majestade. Sua majestade é real. Tua voz e cor vai crescer. Tudo que eu mais quero é te ver. Vou com tua glória. Jesus. Tua poder. Toda a igreja diga: quero. Quero. Pode fechar. Leva-me mais perto, onde eu te encontro. Senhor, em nome de Jesus. Nos arrebata, nos dá uma experiência pessoal. Nos visita para um avivamento pessoal. Para que o teu nome seja glorificado pela revelação que o Senhor confiará a nós, ao mundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga comigo: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar. Que essa noite seja a noite de um divisor de águas. Volte glorificando. A igreja, tome assento, por favor. Tome assento. Aos irmãos que estão cheios de Deus, deixe-os, deixe-os. Deixe-os arrebatados. Oh, aleluia. Eu quero devolver o microfone a quem de direito, agradecer pela oportunidade. Dizer que amanhã nós estamos aí. Dizer que o Senhor me visitou e tem falado comigo sobre um alinhamento muito profundo para essa igreja. Um alinhamento espiritual. Essa igreja viverá a realização de coisas materiais profundas. Mas isso se dará pela conduta espiritual e não pelo poder aquisitivo. Há um alinhamento, há um antes e depois desses dias. Amanhã, permitindo o Senhor, nós falaremos de experiências novamente. Experiências sobrenaturais, experiências espirituais. E se tem um carnudo na tua casa, tu traz ele. Porque nós deixaremos claro que a carne será dominada pelo Espírito e que nada em nós, nem nós mesmos, vamos andar impedidos de viver o que o Senhor tem para nós. Antes do arrebatamento, há um arrebatamento, um avivamento pessoal para você. Sente aí no seu lugar. Eu vou passar o microfone à pastora. Você ficou aqui até agora, deixa ela terminar o culto com você nessa tua finesse, nessa tua educação. Que ou igreja educada é essa? De verdade mesmo. Deus abençoe vocês. Para que eu passo? Quem é? Gente, até amanhã, se Deus permitir, tá bom? Não esquece do que a gente combinou. O material tá ali. Vocês são fera. Beijo no coração. Glórias a Ele. Mais forte, queridas. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. É para ti, Jesus.